Se eu vejo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco. Não quero ser feito de bobo de novo. Machucado por outros amores, coração calejado de medo. Aprendeu as 5 regras do desapego. Não atenda de primeira aquela ligação. Suma em plena sexta-feira, sem dar satisfação. Em caso de ciúme, não assume. É as velas da mesa do jantar. Esquece, não pode acender. Se escaparam, eu te amo sem querer. Acione o plano B. Não vou mais te ver. Pra se falar, difícil fazer. Planejei, deu tudo errado. Tô apaixonado por você. Pra se falar, difícil fazer. Sabe aquelas 5 regras? Deu amnésia, acabei de esquecer. Se eu vejo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco. Não quero ser feito de bobo de novo. Machucado por outros amores, coração calejado de medo. Aprendeu as 5 regras do desapego. Não atenda de primeira aquela ligação. Suma em plena sexta-feira, sem dar satisfação. Em caso de ciúme, não assume. É as velas da mesa do jantar. Esquece, não pode acender. Se escaparam, eu te amo sem querer. Acione o plano B. Não vou mais te ver. Faço falar, difícil fazer. Planejei, deu tudo errado. Tô apaixonado por você. Faço falar, difícil fazer. Sabe aquelas 5 regras? Não vou mais te ver. Faço falar, difícil fazer. Planejei, deu tudo errado. Tô apaixonado por você. Faço falar, difícil fazer. Sabe aquelas 5 regras? Deu amnésia, acabei de esquecer. Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco. Não quero ser feito de bobo de novo.